cliente, o Guarda 01. Você parte fora do solo, vento 1, 2, 0 graus, 1, 2, mais. Zero no 7, o ajuste. 0 na 4 Lima para o pushback, acionamento. Pushback 70, parte 3, autorizado. Lima e pushback, chama para o táxi, azul 2770. Paulo, voo no 6. Corrido 1184. Está pronto para o táxi, a bordo 132. Nossa alternada Aracaju, autonomia 0323. No 184, direita Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 07, beleza. Direita Índia, ponto de espera 1895, ou no 184, boa. Prossiga, Índia Alfa. De Alfa Lima para BH, guarda de cópia, preparando a subida oral. Salvador, voo no 648. Fora do solo, sua nota. Guardião 01, controle Salvador, 1208. Grato, 1208. Foi Salvador, bom dia, voo no 184, próximo ponto de espera dando 0. Pronto. Voo no 184, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 120, gravou 119. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, voo no 1-8-4. Controle Salvador, bom dia, Guardião 01. Guardião 01, mantenha-se em condições visuais 500 pés, QNH, na 017. Na 017, condições visuais 500 pés, Guardião 01. Guardião 01, na escuta. Foi apresentado alguma ideia? Esse contato com a sala S, o plano que eu tenho aqui, desse se encontra vencido, das 9h45. Entre em contato com a S para apresentar uma DLA e eu chamo para a conta. Entre em contato com a mesma e apresente que eu coordeno com o centro já para não excluir o plano. Aí apresentando a DLA eles liberam, porque com o plano vencido realmente eles estão travando o plano. Fazer chegada Mari para nível de voo 050, que é legal no 017. 050-1017, tanto em 7-4-0. Voo 094, acertou o sinal, vai passar o servidor 3729, vai chegar. Voo 094, completo a aproximação, chame a torno no 8, decimal 95. Voo 095, obrigado. Controle Salvador, bom dia, voo 1184, decolado na Porca Caju, está passando agora 1610. Voo 1184, completo o radar na decolagem, suba para nível de voo 370, autorizado direto Jamo. Contato radar, sobe ao 370, autorizado direto de Jamo, voo no 184. Guardião 01, evite a área restrita do Notam. Aceita a área, evitará o Guardião 01. Livre pulso 10, voo 1094. Para o 170. Com 3198, desça as vias, chegada a Mari para nível de voo 060. Que é legal, nós era o meu teste. Bom dia, legal a Mari. Azul 4207. seja livre a área restrita do Notan. Se tiver condições, está autorizado certo 366 para a RNAV. Desça para 2500 pés, reporte visual com campo. Afirmativa, Matheus, o 368. Só uma informação, essa área restrita já existia antes de fazer o procedimento? Confirme 4207. Essa área restrita já existia antes de fazer o procedimento ou é uma área restrita nova? É uma área restrita conforme notado. Você vai conforme notado, tem o dia, vai até dia 10, aí 5500. Afirma, Cristian. Apoio Tango e uniforme Charlie na escuta. Confirma a pena, o da pista no 7, o Tati que se encontra. Sim, só um minuto, Copa, um minuto, ok? Quatro, devido à manutenção na táxi em alfa, prossiga o táxi via alfa e mantém ponto de espera do táxi em eco para o táxi via pista em posterior coordenação. Bem, vai via alfa, mantém um ponto de espera na alfa, aguardando autorização para ingresso na pista. Vou no 094. Olá, pistão 9027, está Livre 48, autorizado, posto, chama táxi, ok, perfeito. Livre, chama para o táxi, voo no 642. 094, na escuta? Na escuta, 094. Na taxa eco, vai chamar a torre, ok, para 1-1-8-5 para ingresso e após o livro na Galp. É, isso na eco, chama a torre, 295-094. Vai manter a posição na eco, ok? Vai manter a posição na eco. 3-6-6. Azul 4-0-7, pode usar com campo? É, mais um pouquinho. Mais um minuto. 1 após Elefa. 5-4-2-5, transponder. 1-2-0-8, controle. Zero. Mateu, pode estar. Iniciando na 1-0-2. Sete anos. Gente. Já vou adicionar. Metade 5, confirma que a gente perdeu a autonomia. No 184, chama-se para Recife, frequência no 2000.85, alterna no 25.45. Recife no 2085, alterna no 2545, ou no 184, pode ser. Pois era só se chama todo no 8.95. Se 3295 Azul 4200. Dois sete sete zero, decolo 39, controle 1208. 208, bom dia, até a volta, Azul 2770. Parou, Azul 4207, estabilizado, visual 1800. 770, contato radar decolagem, sua para a língua de voo 60, após 2000 pés, acertado direto coral. 160 autorizada, após 2000, direto com a Azul 2770. Conforme Charlie, Libre Taxi, reporte no papá. Eu vou no 548, 183 a bordo, equipe 2 horas. Autorizado o táxi. Gol 1648, via Pati 1, Índia, ponto para pista 10, chama a torre, em 1198-95, ajuste 10-17. Livre em táxi de Pati 1, Índia, 1895, ajuste 10-17, gol 1648, uma boa. Uniforme Charlie, Lima Tempo, São 7. Boa, no 642, ponte senhora Bronx. Mantenha a porta de espera. O Roma 094 ingressa via Eco. Na 28 e liberando o taxi ideal. Graças a Eco, libera o taxi ideal, que eu quero. Azul 4207, falo aos 43, realiza o backtrack, vai seguir o tráfego da Gol, táxi via pista e liberando o taxi delta à esquerda. Gente, segue o Gol, táxi via pista, libera o taxi. Foxtrot negativo, vai liberar na Delta. Foi, gente, Delta. As duas passam pela Delta. Rua Índia Alfa Lima, na escuta, em Porto Guadam. Com 3098, vou estar do 368 para o RMAG. É o 368, algum motivo? A 3098, a torre pediu para aumentar a separação para o final, devido a um buraco na taxi. A Inferno está tampando agora no momento. Ok, então vou andar o 368. Tá, 3740, está estabilizado na RNAV, dona Zero. 3740, chame em torno, no 8, decimal 95. 8, 95. Corrido Salvador, boa, Terra 3740 estabilizada, RNAV. 3740, mantém aproximação, aguarde pista livre. Tráfego vai iniciar a decolagem na pista auxiliar 17. Positivo, aguardando. É o uniforme Charlie, autorizado de decolagem, vento 1-0, grau 1-0 mais. O azul 2770, o azul 4207, salvo 1-2-1, decolagem. 07, autorizado, ingresso ativo na posição 01. Partindo na posição 01, mas não está preso aqui. Salve 1, já é o Salima, né? Escuta o Salvador. 08, livre decolagem, vento 1-0, grau 1-2-2. Confirmando, pro ano 648, dá gol, livre decolagem. Afirmativo, autorizado, decolagem. Autorizado, gol, ano 648. Conforme Charlie, decolou 46, controle 1-2-0, decimal 8. 208, boa, até o regresso, câmera Falcão Charlie. E a informação da Taxi 6, a Delta, ela está quase sendo tomada pela grama, ok? Então, a informação está praticamente sumida. Sim, será informada e já era. Muito obrigado pela informação, ok? De nada, as outras estão bem, mas não, acho que está pior. Sim, sim, isso sim reporta, ok? Ok. A gente suba para o nível de voo 380, via saída A do ONU. Após o voo, pode autorizado direto a Elefa. Argo 1, até 380, confirmando, cruzando com o nível direto a Elefa? Está presente agora, tem o uniforme Itália, está autorizado a Elefa. Direto a Elefa, quando possível, solicita a NIT, botando o uniforme Itália. Vai, realiza backtrack. Positivo, se livrar na Delta, faz backtrack. Bom, número 48, decola 47, controle 1-2-0, decimal 8. 208, bom dia, 1-9-4-7. Controle Salvador, bom dia, 1-9-4-8, 1-8-7, Tapuca. 1-9-4-8, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 350, via sua Tapuca. Tapuca, nível 350, 1-9-4-7. Com 3198, chamei torno no 8, decimal 95. Foto. Centro 740. Deltan 3198, estabilizado, final RNAV, como zero. Deltan 3198, mantém aproximação, guarde pista livre. Pronto, pista livre, 3198. 3740, solo 49, solo 121, decimal 9. 39, boa. Então 3198, informação faz o pouso na 10. Ou se eu livra na Delta, ou então, se passar, vai ter que realizar backtrack para liberar na Delta. Ok, senhores, então entendido que a Echo, a Fox e a Golf estão interditadas, é isso? Na verdade é a Alfa entre a Echo e a Delta. Ah, Alfa entre a Echo e Delta, obrigado. 3198, autorizado por soma 0, vento 1-0, graus 1-0 mais. Ok, livre pouso, tá 3198. Índia Alfa Lima, autorizado, Serra Bravo Bravo Hotel, conforme roda plano de voo, Coral após Dendê e Léo, conforme, e o nível de voo 100. Decola da pista no 7, primeira curva direita, necessitária coral. Transponder 5155, o controle 1208. Salvador, por lado, estamos no Salvador Charlie Juan Nítico, da presente? Estou indo para o Salvador, base de coordenação com o Recife. Fora, coisa é só, pegando Salvador Charlie. Gente, o Romeu, Índia Alfa Lima, o transfone 5155, controle 1208. Sobre a autonomia alternativa, é boa, gentileza? Sobe, para acionamento, chama Torre, 1995, bom voo. Gente, só vou conseguir copiar o POB 143. Confirma a autonomia alternativa, por gentileza. 1:59 e 15. Gente, o Xanel é 6140307 e a Bate 1 no Índia. Chama a torre, 1195. Ajuste a Chile 3907, um bom voo. Linha direto, mantenha condições visuais nos corredores na Ponte Veracruz. 3198. Saluna 2119. É 3198, autorizado táxi, Alfa Juliette, Pátio 1, posição 05. Alfa Juliette, Pátio 1 para o 05. Afirmo, tá 3198, afirmo. Vitorinha Juliette, confirme o tipo do equipamento e o POB. Trono Salvador, uma boa. Papa, Papa, Lima, Mike, Mike. Papa, Papa, Lima, Mike, Mike. Dessa via chegada Mari para nível de voo 050, QNH 907. Mari para o 050, Lima, Mike, Mike. Vitorinha direta, tu não autoriza o seu... Foi da Xena no sentido contrário, será possível autorizar farol da barra, depois do farol da barra, por Seasa. Vitor Gilberto, após passando o farol da Barra, após o cruzamento da Bahia de Todos os Santos, QNH 1097. Vitor Gilberto, ainda não tem contato radar com a aeronave, após passando o farol da Barra. No 40, autorizado decolagem de zona 0, vento 110 graus, 10 nós. Livre de decolagem de zona 0, 140. Lima, livre táxi, chame na Oscar. Você desligou Maratinha no meu 10 conforme rota, plano de voo. Decola da pista 17, primeira curva à direita, em Grasco do Axé. O transponder aciona 0134 e o controle N208. 40, decola ao 57, controle 1208. 208, 6140. Gente, 2:30, apenas sofreu um PAB. Gente, 05, tracionamento táxi de Matoso, em bom voo, Oscar Mike Delta. Direto Jambo, 6140. Tá batendo o Vitorinho de Direto? Vitorinho de Direto tem condições de voar direto pro Piazza? Foi direto pro Piazza, Vitorinho de Direto. Mantendo 1.500 pés, o QNH 1097. Direto, só mantendo referências visuais. Salvador, o azul 2770, solicita a ascensão nível 180. Azul 2770, tá 10 milhas para terminar o Léo. Serviço ramal encerrado, mantém o nível de voo 960, solicite diretamente ao Léo, 120, décima 1. 01, bom dia, volta, até a volta. Jalfa Lima, decola 5 aos 1300, controle 120.8. 7, Jalfa Lima, 120.8, grato, mas... Controle o Papa Romeo India, Alfa Lima, bom dia. Papa Romeo India, Alfa Lima, contato radar na decolagem, estou para nível de voo 100, está autorizado após 2000 pés, direto coral. 7 após 2 mil pés, o Índio Falino confirmando tá no perfil da Coral, 600 pés, tá voando à direita para interceptar a radial, pode dar presente lá? Já Falino, mantém o perfil da saída. 7, mantendo o perfil, vai interceptar para a Coral, Índio Falino. Papa Lima Mike Mike, confirma essa velocidade? Está mantendo 218 de indicada também. Tem. Papa Papa Lima Mike Mike, tem condições de efetuar a renagem? Afirmativo, senhorita. Senhorita, autoriza o Lima Mike Mike voar o Serra Victor 369? Ativo Lima Mike Mike, após o TAP, voe Serra Victor 366 para a renagem. Afirmativo, então após o TAP, 366 para a renagem, Lima Mike Mike. Capo, Vitor 7 Oriente Jet, semicorno no 8 do cima, 95. 1895, vem da Oriente Juliette. Corre, Salvador, Papatango, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, reporte final no 7. Ajuste no 0, no 7. O vento, Salvador, no 3, 0 graus, no 0 mais. Reportará final no 7, Vitor Índia Juliette. Xanamé 140, Xanamé Centro, Recife, frequência 1,26, decimal 85, Alterna 125, decimal 45. 285, 125, 45, meio quadrado. Papa Lima Mike Mike, deixa para 25003, autorizado a RNAV, reporte visual com campo. 2500, autorizado R9 da 10, Lima Mike Mike, reporte para visual. Skyback Delta. Livre táxi. Chame na Oscar. Papatango, Kilo, Romeo Oscar, como recebe o controle Salvador? Romeo Oscar, como recebe o controle? Romeo Oscar, controle te recebe. Romeo Oscar, controle Salvador. Romeo Oscar, copia o Lima Mike Mike. Ele não copia. desafia a gente também. Controle. Obrigada. Chegou a galáxia, como recebe o controle? Delta, mantém a posição. 3-1 na dilatação. Informação em curso, é Serra, pronto, cópia, Galeão. Afirmativo, copia Galeão. 3-1 na dilatação. 1-7, vento 1-4-0 graus, 1-0 nós. Júlia, tudo autorizado, 1-0-1-7. Sobrevoo, por gentileza. Gente, agora confirma somente, inicialmente para o norte, coordenação com a torre, ou a torre atual ao sul, a 1 número 10, nos corredores, com a gentileza. Rafalinho, após desvio de coral. Afirmativo, está voando coral já, então vai desviar 15 graus de esquerda aqui atrás. Confirma quantas milhas você faz de Salvador, por gentileza. Só um minuto. 319 no Datan, pronto. Afirmativo, perfeito. Serra Bravo, Golfo Lima, conforme rota plano de voo, nível de voo 300, decola da pista no zero, primeira curva à direita, Dael, Leda, Irune, transponda 5433 e o controle 120, decimal 8. Autorizado 300, Galeão, conforme a rota plano de voo, decola da 1-0, primeira curva à direita, na Dael, Leda, Irune, emissão 8 novembro 857. 5433 transponder, o controle 108 até 31 na volta. 5453 no transponder, conteja novamente. Primativo 5453 então, tá 31 na volta. Correto, chama planta sinal 062. Semana pronta, tá 31 na volta. Gente, já acionado, tem livre táxi e aguarde para ingresso 97. 094 para Serra. 3.094 para Fortaleza, no nível 390 na Tutu 9, vai preparar a seguinte saída: Borba, Transição, Froti e agora a cópia. Borba, Froti e agora o cópia nível 094. Que delta linda fala separada? Tem o tráfego agora passando o Puna. A linha decola, vento 120 graus, 10 nós. Na escuta, pronto. O grupo do Zulu Candeias, conforme rota plano de voo, rota direta a 500 pés. Decola com Proa Norte em coordenação com a torre 118 decimal 95, a frequência. Decola da 17, 0112 aciona e o controle em 120 decimal 8. Segue para ponto 1-0-1-7, vento 1-3-0 graus, 1-0 nós. Senhorita, para nós seria melhor 1-7. Gente, se eu desejar, pode modificar, cancelar o IFR e prosseguir visual para 1-7. Perfeito então, senhorita, pode ingressar numa base direta da 1-7? Afirmativo, base pela direita, o plano IFR cancelado 1-0, reporte nacional. Perfeito, reporta final da 1-7, então já baixado e checado ali, uma Mike Mike. Oscar Mike Delta, decolar 1-0, controle 1-0, decimal 8. Controle 1-0, decimal 8, Delta. 1-0-8, tu sente do tráfego à frente, o Oscar Mike Delta, vamos ter 1000 pés de corredor. A linha e decolador 1-7, vento 1-3-0, graus 1-2, nós, guardião 0-8. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeo Oscar Mike Delta. Papa Romeo Oscar Mike Delta, mantém-se condições visuais, 1-10 no corredor. Acho que é posse não fora da barra. Mantém o corredor, visual reportando a parada da barra e a honra para o Bravo Delta. 3191-0062, estima tarde. Autorizado de mapa, tá? 1-2-9. Livre pouso, Lima Mike Mike. Decola aos 1-2, tráfego decolou à frente agora 1-1000 pés, vertical do farol de Itapuã, controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, controle 0-8, tráfego. Salvador, guardião 0-8, você tem que estar hoje. Guardião 0-8, mantém as condições visuais e detalhes no corredor da serra, passa uma fora da barra. Fora da barra 0-8. Oscar, mais que delta, grave. Direto Manati? Se possível, direto Manati, Delta. Foi direto Manati, acho que é Mike Delta. Direto Manati, Delta. Guardião 08, informe tráfego 12 horas, 2 milhas, vamos pro oeste, você não no meu pé, que erra 7,5. Tente do tráfego 08. Da família, tudo vai ter nível de voo 1-2-0. Bom dia, Lazio 4-2-0-7, campeão 3-2-0-7. 2-0-8, eu posso avistando a aeronave da Parra Mike Delta, com posição de 11 horas e 2.4 milhas. Gente, Guardião 08, Guardião 08, informe o local de sobrevoo. Sobrevoo a região de Paris e da Vila Militar do Monte, sempre que é possível estar abaixo de dentro. Estado backtrack, táxi via pista, vai ligando a última intersecção à esquerda. Corretorinha Juliette, segue o tráfego, via pista, até a parte 4. Beleza? 09430, Serra Bravo, Fox Trot, Zulu, conforme rota, plano de voo, Zulu 19, nível de voo 370. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, Borba, será saída após o DCT para o T. Responda 5447, controle no 208. Tá, Fox. Decolagem com ponto em risco, vento 150 graus, 1-0-2, em Salvador, no Pachara do Sol. 1-0-9-4, correto, o cotejamento chama para funcionar, posição 1-0. Chamaremos o 0-9-4. A nossa... Ah, já estamos no nosso modo de na última esquerda. Agora fala de solo, orientou pro norte, o Charlie Alpha Fox. Gente, Charlie Alpha Fox, decolou 1-6, controle Salvador 120.8. 208. Estacionar frequência livre, Vitorino Juliette. Controle, muito bom dia, o Charlie Alpha Fox. Alpha Fox. Decolar da RMAR, mantendo 500 pés e destino aos cambios, na sua escuta. Estima pouso em mais 10 minutos. Alpha Fox, informo que não tem contato radar com a aeronave, mantém referências visuais, evite a área restrita do Notam, Zeratu, e reporte visual com fase pouso. Positivo, o Charlie Alpha Fox. Controle, muito bom dia, o Xanemeia 200, Pantia, passando 200. Xanemeia 200, dessa via, chegada a Mari, para nível de voo 050, que é legal, no 097. Tria até 050, possibilidade de ir para etapa possível. 24, Xanemeia 200. Obrigado. Posição Guardião 08, não tenho contato radar com a aeronave. Sente, Guardião 08, confirma a atitude que está mantendo. A água está autorizada 500 pés, negativo no meu país sobre o povoado. A barra de ótica Mike Delta, reporte 60 milhas afastado de Salvador. Alpha Fox, reporte 60 milhas afastado de Salvador. Vai reportar a cara no Fox. Cruzada para Serra Brava, Golf Romeo, conforme rota. Plano de voo para o Zulu 0 Taubaté, nível de voo 320. Decola da pista 90, primeira curva à direita, da El Leda Motiva. Transponder 5456 no controle, 120, decimal 8. Azul 4207, correto com o TGM, que parece que confirma uma dúvida, eu tô vendo o negócio de Taubaté, a rota que tem aí, disponível? Negativo, entre Zulu, 1-0 até Cubata, depois entre Zulu, 1-0 até Polo. Justamente, distoa da cópia, a cópia tá indo Golfo, e ainda vai aguardar somente uma coordenação com o centro, ok? Mas provavelmente será essa aí. Azul 2780 autorizado a chegar da Mari, reporte para descida aqui legal no 097. Autorizando a chegar a Mari, reportará o Azul 2780. Só um minuto, 4207, só um minuto, coluna 100%, ok? Para a confirmação reta. Para, Azul, chamamento, voo 1094. Autorizado, chama táxi, coluna 094. Chamaremos. Eco Delta Fox, prossiga. Eco Delta Fox Clareza 3, confirma esse tipo de equipamento e o transponder acionado e o PAD. Olho 1, 2098. 208, Tan 3, 19, não. Eco Delta Fox, acendo o transponder 0125, mantenha condições visuais de 1.500 pés, eu posso passar no Vera Cruz. Dan 3191, no contato radar na decolagem, suba para nível de voo 300 via saída da El. A El, 300 até 3191. Controle Salvador, é o Papa Gambiano, Romeu Lima. Bianchi, Romeu Lima, prossiga. Romeu 4425, para a Gambiano, com 2 motel, tem alocado 0145 para o transponder. Decolou com proagência de baixa, sobrevoa através de dunas. Bianchi Romeu Lima, fica atento ao Caravan da Polícia Militar, com posição de 205 milhas, mantendo 500 pés. Caravan, Caravan 08, informa o tráfego 12 horas, 4.8 milhas, mantendo 500 pés, radição 44. Siga a Salva Fox. Salva Fox, me sequestra a folha na falta. Radião 08, copiou o controle. Tráfego agora, a sua posição de 6 horas. 4.6 milhas, mantendo 500 pés. Está em sentido sudoeste para o confio. Papa Romeu Índia Alfa Lima, 8 milhas para Coral, serviço Ramé encerrado, mantém nível de voo 120, sendo controle de leste, frequência 120, décima 1. Bom dia, voo 1739. 1739, desça para 4 no 7, que é legal, mas 0 no 7. 517, 5 no 7, autorizado, táxi, via Batião 1 no Índia, ponto espera aqui, sinal 0, chama a torre 1895, ajuste altímetro no 0 no 7, bom voo. 17, táxi, via Batião 1 no Índia, ponto espera, 895, 0 no 7. Controle Salvador, azul 2730 para descida. Azul 2730, desça para nível de voo 080, QNH, 1097, mantenha 220 na descida, número 3 na aproximação. Mantém 220, descendo para 080, azul 2780 com 1007. Aeronave de aproximação para Salvador, salvo 2 aeronaves. Vale 208 e o Robson 44, fazendo sobrevoo sobre Serra Vida 366, mantendo 100 pés. É 2007. Sul, 4082, desça via chegada Mari para nível de voo 100, reduza a velocidade para 250 nós, número 4 na aproximação. Do 2780, vou enviar 368 para a Aeronave. 368-2780. Com a equipe do Sol, após Boeing 737-800, companhia Gol Passar, Calder, chama Push. Coisa, chama táxi. Oi, muito bom dia, Gol 1094, som com a história da onda. 94, autorizado a linha e decolar da pista 10, vento 170 graus, 062. A linha decola de 10, voo 1094. A 2780 desça para nível de voo 050. 050, 2780. São 3191, chame o centro Recife. Frequência no 25 decimal 1, na perna no 28 decimal 35. 35 no 25, na perna no 28, 35, na perna no 31, na perna. Sou de Salvador, bom dia, voo no 162, com a canção Sierra. Voo 1162, dessa via chegada a Mário para nível de voo 110. Senegal no 017. 110, Marizia, 1162, e voa Serra Pita, França Mari. Voo 1162, desce inicialmente até nível de voo 070, reduz a velocidade para 250 nós, é o número 5 na aproximação. Gente, reduz para 250, desce para 70, 1162. Azul 4062, desce para nível de voo 060. Afirmativa do 4082, desse para nível de voo 060. 060. É cuidado da foto, mantém condições visuais do 1500 pés, reporte tarifa. A 2500 pés, autorizada a RNAV, reporte visual com campo. 2500, autorizada a RNAV, reporte estabilizado. Curva direita, da Euleda Mótima, 5502-1208. Apenas confirmando a rota, é pro 10 Papa Alfa Índio, ou base, é pro 044 Pagode. É essa rota que tem aí, né, Júlio? 0, Vitor, essa é o sequenciamento, curva esquerda, curva 050, limite a radial 290 do VL Salvador. O azul 2780, curva esquerda 050, limite radial 290 do Salvador. Se necessário, o azul pode reduzir mais. Azul 2780, então reduza para 2009. 2009, 2780. A rota que o senhor tem aí, ok? O coordenador com o centro Recife. Precisava saber realmente se for a outra rota, a gente precisa se planejar aqui com relação ao combustível, ok? 094, decolou, 30, controle 120, decolou 8. Até logo. 09. Controle Gol 1094. Gol 1094, cujo transponder para 5447. Visualizar o táxi Índia, ponto 010, torre 11895, registre altímetro 0017, bom voo. Visualizar o táxi Índia,